coisa querida, minha vida, professora Adriane Fauti. Hoje a nossa aula é a respeito desse tema importantíssimo para a nossa prova, que é a parte de organização do Estado. E geralmente é uma parte que o aluno fica um pouco com medo, né? Ah, eu não gosto muito de organização do Estado, meio confuso, cheio de coisinha para decorar, mas vamos tentar fazer isso aqui ficar da forma mais querida possível para a nossa prova. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é como que se organiza o Estado brasileiro. E essas disposições a respeito da organização do Estado começam a partir do artigo 18 da Constituição Federal. Então, vem comigo para os slides. Vamos lá. Então, primeira coisa, federalismo, a gente tem que entender como que se organiza o Estado federal brasileiro, lembrando, relembrando aqui quais são os elementos do Estado. Então, antes da gente entender como que se organiza o Estado brasileiro, a gente tem que saber o que é um Estado. O Estado é uma sociedade política dotada de algumas características. Vamos relembrar isso, que eu tenho certeza que você já deve ter visto isso em direito administrativo. Vamos só revisar. Então, quais são os elementos do Estado? Eu tenho o primeiro elemento, que é o povo. Ai, que letra bonita que vai ficar aqui com essa canetinha. Eu tenho o território. E eu tenho o terceiro elemento, que é a soberania. Povo é o elemento humano. Elemento humano de um Estado. E por povo, entende-se aqueles indivíduos que detêm a nacionalidade. Nacionalidade desse mesmo Estado. Então, não vai confundir povo com população, com nação. Povo de um Estado são aqueles indivíduos que possuem esse vínculo com o Estado que nós chamamos de nacionalidade. Então, lógico, para existir o Estado tem que ter gente lá, né? Só que não é só ter pessoas dentro do território. Eu preciso que essas pessoas possuam um vínculo com este Estado que nós chamamos de vínculo da nacionalidade. Território. Território é o elemento material de um Estado. Elemento material é a sua dimensão espacial. Então, posso dizer que o território é o espaço territorial que o Estado vai exercer a sua soberania. Lembrando que território nacional não é apenas as nossas divisas. Eu posso ter território nacional fora das divisas do Brasil. Por isso que o conceito de território não é apenas um conceito geográfico, e sim um conceito jurídico. Mas isso você aprofunda em outras disciplinas. Para a nossa prova de direito constitucional, só lembrar que território é o elemento material do Estado, é o espaço territorial em que o Estado vai exercer a sua soberania. E o que é o último elemento aqui, que é o elemento soberania? Soberania é o elemento formal de um Estado. E soberania significa duas coisas. Soberania significa ser supremo e significa ser independente. Então, quando eu falo assim, ah, aquele país é soberano, ah, o Brasil é soberano, o que eu estou dizendo? Estou dizendo assim que o Brasil é quem dá a última palavra em um plano interno, então aqui dentro do nosso território, quem manda aqui dentro é o Estado brasileiro, e ainda que ele não se submete aos arbítrios de outro país, ou seja, ele não é colônia de nenhum outro país. Então ele é independente num plano internacional em relação a outros países, e ele é supremo internamente, supremo dentro do seu território. Então a gente pode falar que a soberania se divide em soberania interna, que é essa capacidade do Estado dar a última palavra aqui dentro de casa, ser supremo, e também soberania externa em um plano internacional, ok? Para nós, só lembrar esses três elementos, tá? Agora, a depender de como o poder político se divide em razão de um território, eu tenho as formas de Estado. Então, a gente viu o que é um Estado, quais são os elementos. Agora, a depender de como existe a divisão política dentro de um território, eu tenho formas de Estado. E a gente vai analisar aqui duas formas de Estado. A forma de Estado unitária e a chamada federação. Vamos colocar assim, ó. Então, eu posso dizer que forma de Estado, ela é definida pela distribuição do poder em razão do território. Quer ver que isso aqui já vai ficar bem fácil de você entender. Eu tenho duas formas de Estado conhecidas. Eu tenho o Estado unitário. O Estado unitário pode aparecer na sua prova forma de Estado simples. Está falando da mesma coisa. E eu tenho a modalidade de federação. Qual a diferença entre eles? Vamos lá. A forma de Estado unitário ou simples é aquela em que existe um único poder político mandando em todo o seu território. Então, geralmente, eu tenho estados unitários ou estados simples quando eu tenho um território pequenininho. Quer ver? O Paraguai, por exemplo. Paraguai, eu sei Paraguai, né? É que aqui do ladinho, né? O Paraguai é um país pequenininho, se você for comparar ele ao Brasil, não é verdade? Então, no Paraguai, eu tenho um modelo de Estado unitário, porque eu tenho um único poder político que consegue mandar em todo o território, justamente porque ele é pequeno. Agora, em países grandes como o Brasil, Estados Unidos, não tem como ter um único poder político mandando em tudo, não é? Vai dar confusão isso aí. Então, por isso, em estados maiores, eu tenho uma repartição maior de poder político. Então, quando eu tenho um único poder político que exerce a sua soberania em todo o território, chamo de Estado unitário. Quando eu tenho mais de um poder político neste mesmo território, eu falo que isso é uma federação. Então, eu posso colocar assim, ó, Estado unitário é aquele que possui um único poder político, enquanto que a federação é aquela que possui mais de um poder político. Ai, professora, o Brasil é uma federação, né? É uma federação, é a República Federativa do Brasil, porque nós temos várias unidades de poder político. Quem é que você sabe, você só não sabe que você sabe. Eu tenho a República Federativa do Brasil, que é o Estado, o país Brasil, que se divide em União, só que dentro da União eu tenho quem ainda? Eu tenho os Estados, e eu, dos Estados eu tenho ainda quem? Eu tenho o Distrito Federal e os municípios. Veja que eu tenho uma divisão de várias unidades de poder político. Por isso que nós temos uma federação. Agora, presta atenção aqui na titia. Principalmente você, Juninho, que está engatinhadinho no mundo do saber. Para que exista uma federação, eu não preciso de União, Estados, Municípios e Distrito Federal, como eu tenho no Brasil. Para que exista uma federação, eu preciso de pelo menos dois entes. Então, existindo União e existindo Estados, já é suficiente para que exista uma federação, ok? Tá. Só lembrando que a origem da federação, desse modelo de Estado federativo, se deu nos Estados Unidos, em 1787. Aqui, para nossa prova, esses dados aqui não são relevantes. O que você, eu só comento eles, porque às vezes no enunciado é colocado, a federação surgiu nos Estados Unidos e tal, e ele fala essas informações históricas, e eu sei que se você nunca ouviu falar isso, você já lê e já começa a descabelar na hora da prova, né? Começa a correr uma lágrima aqui, e na verdade isso aqui não tem muita relevância, mas é importante você conhecer, tá? Então, origem nos Estados Unidos, 1787, e foi consagrado, então, no Brasil, em 1889, previsto na Constituição de 1891. Então, logicamente, nós copiamos aqui esse modelo americano, tá?